meu primeiro período na faculdade, eu fiz um vídeo de um produto que era pra musculação. Faz design. Não, eu faço engenharia elétrica. Faz moda. Suas tanguinhas, que está começando o podcast de tanguinha. Eu de novo aqui forjando felicidade, Pluff. Comigo hoje, pode. É carly.com. Eu queria pedir desculpa pelo podcast 10. Isso não vai se repetir. Ou é isso, ou não sai podcast, cara. Tem que escolher. Que sai um 10? Quando sair um round de pegadinhas 2, vocês já sabem por quê. Tem duas coisas que a gente estabeleceu aqui nesse podcast. Pegadinha e tocar Pink Floyd é porque a gente ligou o foda-se. Tocar Pink Floyd. Caralho, eu disse que vão entender porque tocar Pink Floyd é pegadinha. Mas e comigo e com o bode hoje, Pombo! Pegue o Pombo agora! Eu queria pensar numa boa abertura, mas deu software erro. Alguém assopra ele. Por favor, cara. E de novo aqui no podcast, Jardel. Pô, eu assoprar não adianta, eu tenho que lamber, hein. Puxa. Ah, Jardel, e rentar, lamber. Faz melhor, passa a borracha. Tô que passa... pariu. Caralho. Jardel, quando é que é teu aniversário? Vou te dar um prato. Ai, deixa eu falar. Me dá um copo, que prato eu já tenho. Tá bom. Hoje, pela primeira vez aqui no podcast Tanguinha, diretamente do site baixofrentesoco.com, Ninja Inimigo! Eu não gosto de jogos de diversão! Agora sim, aí sim! Hoje nós vamos falar sobre jogos da nossa infância. Não nós todo mundo, né? Porque eu sou o caçula aqui. Então a galera vai falar, eu vou ficar só ouvindo praticamente. Na verdade, eu sou mais novo que você. Peraí, eu acho que o mais novo sou eu, hein? Ah, você também tem espírito de velho. Eu sou o mais jovem, mais bonito, mais sensual. Virgem. Eu fiz umas pizzas. Não, esse sou eu também. Então, mas a gente vai falar disso, vai muito papo por fora, vai ser muito divertido. E fica agora com o nosso bloco Bioquiz de Tanguinha. Um abraço! Bioquiz de Tanguinha. É isso aí, galera. Esse é o nosso bloco Bioquiz. Estavam com saudades, né? Muito tempo que a gente não fazia um. Pombão, tá pronto pro Bioquiz? Cara, eu nunca tô pronto pra nada, mas sempre que aparece, eu tô aí, voando, sobrevoando. Você não vai participar do Bioquiz, né? Você não tem que estar pronto pra porra nenhuma. Eu tenho sim, cara. Tem que apoiar meu amigo aqui que vai participar hoje. Você não vai apresentar ele, não? Vou apresentar. O nosso participante de hoje é o nosso amigo Guilherme. Olá, amigos ouvintes. Tudo bem? É, vamos participar aqui do desafio. Eu gosto de desafio, apesar de nunca ter resolvido nenhum. Mas vamos lá. Depois que você passou daquele desafio da mudança de sexo, qualquer um é mole, rapaz. Pô, não é não? E pra ajudar também aqui no interrogatório, aqui tem nosso amigo Jardel. E aí, Jardel, beleza? Uma novidade aqui no podcast. De novo. Eu. Tá vendo todo dia já, daqui a pouco tu roubou meu lugar, seu viado. Jardel intruso, tá tendo que dividir comida com ele agora. Oi, amiguinho. Então, vamos lá, vou explicar rapidinho as regras aqui. Pra quem tá ouvindo pela primeira vez o bloco, pro nosso convidado, que provavelmente não conhece. Porque apesar de ser nosso convidado, eu sei que eu tenho consciência de que ninguém ouve o nosso podcast. Então que tem, isso, que cara? Tirando nossas mães, claro. Então, é o seguinte. A minha mãe não ouve, não. Eu não perguntei se sua mãe ouve. Pô, cara, eu queria responder. Tá nervoso, cara? Eu te dou um beijo. Eu sabia que eu ia dar um beijo. Eu sou meia-noite 40. É o seguinte. Eu te dou um beijo, tá bom, hoje também. Beijo no meu... Hã? Deixa pra lá. Bom, pra quem não conhece, nós vamos dar 10 dicas pro convidado pra ele tentar acertar a resposta do Bioquiz. Que no caso é uma personalidade, é um personagem, é um ator, um artista, uma pessoa. A gente vai definir isso e depois vocês vão se descobrir. Quanto menos dicas ele usar pra descobrir a resposta, mais tempo ele vai ter no final pra divulgar o site pornô dele ou uma coisa assim, entendeu? Qualquer coisa que ele queira falar, dar o telefone, ficar cantando canção, uma música bonita, entendeu? Se ele for fã do Restart, pode falar que é fã do Restart. Pode fazer o que ele quiser. Não, aí você vai ser linchado. Não, mas ele pode fazer, o tempo é dele, entendeu? Então, Guilherme, você tá pronto? Então, vamos lá. Dica número 1. É um personagem de videogame. Tá, passa. Passa, pode chutar, pode tipo, chutar. Ninguém tem, pode chutar, né? Chuta, cara, você tem 10 chances de chute, chuta logo qualquer Yoshi. Que. Quê? Yoshi. Puta que pariu, cara. Tá... Porra, é um personagem de videogame, cacete. Tem que tomar no cu, cara. Por que tu parte? Tá de sacanagem, cara. Mentira, mentira. Aí, quem foi que colou as perguntas aqui pro caralho? É sério? Eu é sério. Sério mesmo? É sério mesmo. Caralho, velho. Aí, assim... Que caô, você... cara. Não, na moral, tu não adivinha essa porra. Ai, você... É impossível, cara. Uma transmissão de pensamento aí, cara. Cara, perdendo o personagem que na minha cabeça foi o Yoshi. Eu vou falar Yoshi, ah, então vai. Caralho, não é possível, cara. Caralho, velho. Aí, o Pombo te falou, pode falar. Eu juro pela minha mãe, cara. Tu jura? Tu não gosta da tua mãe, cara? Tá, eu juro pelo meu irmão. Tu porra! Jura por mim, lindo. Eu quero pelo Jardel, morra! Caralho, mano, aí o que a gente vai fazer? Vamos bolar outro quiz agora e fazer rapidinho de novo? Por conta disso, você vai ser punido tendo que esperar 10 minutos a gente formular outro questionário, cara. A gente vai, ainda vai ser um personagem de videogame, só que a gente vai ter que pegar outro personagem agora. Tá, tá, beleza, vai lá. Eu vou tirar da conversa rapidinho só pra gente poder discutir aqui e já te chamo, beleza? Tá, beleza, valeu. Então, beleza, valeu. E aí, cara? Que roubo da porra. Caralho, que merda, cara! Caralho, eu não acreditei não, cara. Ainda deu erro na hora que ele falou. Caralho, eu fiquei imaginando. Tomara que não seja Yoshi, cara. Tomara que ele não tenha falado Yoshi. Cara, Tô ligando pra ele. Oi, ei, Guilherme. Aí, não fala pro Guilherme não, mas ele é mó viadinho, moleque. Deu uma culpa geral. Aí, agora... Guilherme, eu tava falando do Tumaré. Tá falando que você não... Ah, tá. Tô sabendo. Agora danou-se, maluco. Agora tu vai se dar nunca, essa porra. Sério? Não, mentira. Ah, fala sério. É, agora é o seguinte, então. A gente modificou aqui. Uh-huh. A primeira dica é a mesma. Mas a gente, certo, vai repetir. Se você tá na primeira dica, mano, você é muito monstro. Ah, não. Se você é a primeira dica, você nunca mais participa, cara. Qual é? Pode deixar, não, eu acho que ele tem que participar sim, como se fosse nosso povo Pou, tá ligado? Não, é o povo Pou, pode crer. Guilherme, onisciente, cara. Porra, não. Então, Pombão, dica número 1. É um personagem de videogame, mais uma vez. Olha logo, você vai me responder agora, hein. Ok. Motaro. Errou! Também o moleque buscou lá no fundo do baú da parada, velho, pô. Passou perto, passou muito perto. Falaram uma coisa difícil. Então vamos lá, Jardel. Número 2. Não sabe falar. Não sabe falar. Sabe falar. Sabe falar. Caraca. Pikachu. Pikachu. Foi quase. Não foi dessa vez. Foi quase, mas não foi dessa vez. Dessa vez. Tô muito próximo agora, hein? Menos gay. Então. Menos gay, ok. Então, agora sou eu que dou a dica. Não sabe falar. Dica número 3. Não é humano. Não é humano. Não é humano e não sabe falar. Ele já sabe, cara. O cara é onisciente. É o, sei lá, Blanca? Não. Não, pô, é. O Blanca é humano, né, não? O Blanca sabe falar, pô. Já foi. O Blanca é um mutante. Ele faz... Como é que é o barulho aí? Faz de novo? O Blanca dá choque, o Blanca é esquisito. Vai lá, Pombom, dá a próxima dica aí. Bom, então vamos essa, lá. Essa é pra matar, hein? Exatamente. Usa um boné vermelho. Porra, usa um boné vermelho? Boné vermelho. Não é humano, usa um boné vermelho? Boné vermelho. Porra, nossa, não é, usa um boné vermelho. Boné vermelho. E não é o Kiko, é do Kiko amarelo. É, é, e o Kiko sabe falar. Mas não é humano. Não é um humano. Não é. Porque aquelas bochechas lá não são humanas, não, maluco. Pera aí, não usa boné. Vermelho. Caraca. Aí, sabe o que um boné falou pro outro? O quê? Aliás, que o boné falou, que o boné falou pra cabeça. O quê? Bom, né? Puta que pariu, cara. Pô, cara. Chuta aí qualquer coisa. É o Golias. É vermelho, não é humano, não sabe falar. Tempo, ela vem na tela. Ele tá concentrando pra adivinhar logo 8 personagens de uma vez só. Percebendo isso. Aí, acho que o personagem vai desistir e vai aparecer na frente dele. Porra, passa pra próxima aí, isso aí me pegou. Não, chuta alguma merda, cara. Fala qualquer coisa, fala Motaro de novo, sei lá, só chuta. Ah, vai, Mario. Usa o boné vermelho, a gente nunca ouviu ele falar. Quem? O Mario. Infelizmente, ele ainda é humano. É. Então... Não é ele. Ele é um super-humano, mas ainda é humano. Agora é o Jardel. Vai lá, Jardel, dá a dica aí. Cara, ele passou muito perto com esse Mario. Eu vou ficar com medo de ele acertar na próxima dica. Ele vai acertar, cara. Eu tenho fé que ele vai acertar. Eu quero que ele divulgue o site dele, o estúdio fotográfico, qualquer coisa. Eu não sei o que, que ele tem, mas ele vai divulgar. Então vai lá, próxima dica. Primeira aparição foi no SNES. Super Nintendo. Caraca. Super Nintendo, isso aí já afunila bastante. Ó, demais, né? Afunila mesmo. Vale consultar os universitários? Porra, aí não é o ideal, né? Não é o ideal, não. Você tá no computador? Não, tô no computador, não. Tô falando aqui pelo telefone. Tá usando latinha, seu babaca. Latinha barbante. Eu pensei que ele tava usando a mente, não. Né, cara? Porque o cara é onisciente, o cara tem superpoderes mentais aí. Você pode roubar, a gente nunca vai saber que você roubou, mas você pode roubar. Isso aí. Não, a vida não, também te dá essa mesma escolha. Vamos lá. Tempo. Então, eles são nos NIS. Eu tô achando que o Guilherme não conhece esse personagem. É provável. Bem provável. Não, é impossível não conhecer. Chuta aí. Se você for muito tapado, você só conhece um amigão dele. Ah, Diddy? Entendeu? Diddy Kong? Puta que pariu! Esse cara é doentio, velho. Caralho. É isso mesmo. Porra, cara, eu tava pensando nela, só não lembrava o nome, ó. Pô, muito bom, cara, muito bom. Então, peraí, vou fazer um consultório matemático aqui pra ver quantos segundos você tem pra divulgar o seu site pornográfico, peraí. 2, 3, 4, 5, 30 segundos. 30 segundos. É o seguinte. Se vira, é dos 30. Você pensa aí, eu vou falar, se vira dos 30 e vou calar minha boca. Você vai ter 30 segundos de silêncio absoluto pra você falar o que você quiser. Você pode pedir uma música também. Você pode fazer a dedicatória pra menina, entendeu? Fazer o que você quiser. Ok. Ok? Tá pronto? Okay. Sabe o que você vai fazer? Então, valendo! Só de ajudar a divulgar o site de um amigo, pra quem tá precisando de assistência informática, o site é gmartins.info.com.br. Qualquer dúvida que vocês tenham de informática, vocês podem entrar no site lá, vai ter o contato dele, vocês acessem, mandem um e-mail pra ele, entrem em contato. É isso aí. Repete o site aí que acho que eu não entendi. gmartinsinfo.com.br. Sem essa tempestade de assopros aí. Não, tem assopro aqui. Ó, gmartinsinfo. Tá assim, ó. Gmartins. Ele era cantor do KLB, mano. Tempo. Não. Aí tem que subtrair, né? O tempo que a gente interrompeu ele. Então, martinsinfo.com.br. Coloca o link lá. É, eu vou botar. Não, o link é exagero. Só se o G Martins estivesse aqui pra participar, eu botaria o link. Só se o G for de gay, aí pode voltar aí. A não ser que você seja. Você é o G Martins? Não, sou não, é um amigo. Então um amigo se fudeu. Vai ganhar só a palavrinha mesmo. Se fosse você, eu botaria. Entendeu? Opa, se for você, eu boto, que é isso? Se for você, o cara acertou o. Eu acertei na quinta, né? Na primeira, né, cara? Ô, Guilherme, divulga o seu site então também, cara. Não, porque ainda não tá pronto, não tem nada lá. Então fica aqui a promessa de quando você tiver seu site pronto, você volta aqui e te dou 30 segundos pra você falar do seu site. Ah, beleza. Então, beleza? Então, Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Valeu, galera. E até a boa noite, que você continue com esse tom aí da vidência. dei as outras dicas, que eram as próximas dicas. Ah, vou dar as outras dicas, né? Que o cara nem usou as dicas, né? Brincadeira, vamos lá. O cara é o guru da sabedoria. Ele parou na quinta dica. A sexta dica é: nocauteia animais ferozes pulando em suas cabeças. A sétima dica era: comumente fica preso em barris. A dica 8 era: adora banana. A dica 9 é um macaco. E a dica número 10, que se ninguém acertasse é porque não é, tá ligado, não é desse mundo, que é sobrinho do Donkey Kong. Ah, tá. A dica 10 era pra pessoa, tá ligado, ganhar 5... É o Banjo que é sobrinho do Donkey Kong? É o bode que é sobrinho do Donkey Kong. Então, essas foram as dicas, o cara acertou na quinta, fazer o quê? É o bicho, né? Então, é o Pitmané. É o Pitmané. Guilherme, valeuzão, cara. Obrigadão pela participação. Obrigado você, gente. Até mais. Um abraço. Ninja Inimigo! Presente. É, antes da gente prosseguir aqui o nosso podcast, nós temos que pedir pra você passar por uma etapa muito importante que todos os participantes até hoje passaram, que é o teste psicotécnico. Você já ouviu falar? Aquele lance maluco lá quando eu fiz da autoescola, que eu fui aprovado 2 vezes? É tipo aquilo, só que é um pouquinho diferente. Porque é o seguinte, a gente quer facilitar a vida do nosso ouvinte. A gente quer que eles associem mais fácil a sua voz ao seu nickname, tá ligado? Porque eu vou chamar Ninja Inimigo e não vão saber quem tá falando, quem é ou não. Então a gente vai pedir pra você falar 5 vezes seguidas o seu apelido. Então, tá bom. Quando você puder começar. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo. 5, acabou, chega. Mais 5 pro modo hard. Não. Chega, pelo amor de Deus. Repita a edição, deixa eu ver. Game over. Tente agora jogar no modo hard. Ninja, Game over, cara. Aí, galera, essa voz estranha que vocês vão ouvir agora é do Ilapis. E ele veio participar do podcast rapidinho, só pra deixar um recado. Eu acredito. Porra, olha só, eu só queria falar pra vocês que o meu primeiro videogame foi um Turbo Game CCE. Controle com 4 botões, comprado em 1994. Caralho, 94. Esse primeiro meu, de fato. Quantos primeiro que eu tive em casa. 94, eu tinha 6 anos. Eu vou me sentir muito mal nesse podcast quando eu começar a falar dos meus videogames de 89. Não, mas é porque caralho, eu tinha 1 ano, cara. Brincadeira. É, meu tio morava comigo na época, minha mãe, ele tinha um Phantom System, mais antigo. E eu acho que chegou a ter... Quem tá comendo esses Cheetos Tubo aí? Não, chegou a ter tá comendo o papel do Subway, esse Ninja Inimigo. Ah, tá lambendo o molho do papel, padrão. Quem faz isso é o tal. Tá, bota pra fora. E chegou a ter um Atari em casa. Mas o melhor videogame que eu tive mesmo foi um da Tectoy, o Pense Bem. Esse também. Caralho, Pense Bem, o time era muito bom, cara. Mas tu tinha livro ou tu era true? Cara, eu tinha livro e eu era true. Eu era true também. Eu digitava, sabe como ser true com o Pense Bem? Você digita um código aleatório, ele vai começar a te fazer as perguntas e você tenta adivinhar a resposta. Sim, Jedi Anakin no episódio 1, você tenta adivinhar a resposta. E você se sente frustrado quando você erra. Se sente culpado. Você fala, porra, eu sabia que era o verde. Sabe o que é isso? Isso é um gênios, tá ligado? Aquele jogo gênios que tem que decorar a fileira, a sequência de cores. É o Pense Bem sem livro, cara. Eu tenho que falar uma coisa. Eu tive só uns 3-4 livros. Um do Sonic e outro de outra coisa. E a merda é que 2 dos meus livros tinham o mesmo código. E eu roubava. Quando eu não sabia a resposta de um, eu pegava a pergunta do outro. Caralho! Olha, veja só que filha da puta. Aí, isso é praticamente um roubar jogando paciência sozinho na mesa. Hoje em dia, o Pense Bem seria interessante porque ninguém ia comprar livro, né? Ia baixar PDF da internet. Vou falar uma parada pra vocês. Eu estou comprando um negócio no Mercado Livre agora. Foi mal. Estou comprando um Pense Bem com 2 livros por R$50. Mentira, caralho, que tá fazendo isso. Não, se eu comprar antes. Vou dar um lance só pra fuder com o Ninja Inimigo, cara. Eu não uso mais minha conta. Pera aí, deixa eu ver. Se for leilão, tá fudido. isso aí, galera. Voltamos agora do nosso bloco. Espero que vocês tenham curtido a Vera, porque a gente curtiu a Vera. Eu curti a Vera, meu irmão. A Vera? Vera, então tá bom. Já gravamos há dias esse quadro, já está editado. Pronto. Ah, não, dessa vez eu sei qual é o bloco, é o BioQuiz. Pronto, vocês acabaram de ver o BioQuiz. É sério, pô? Tá, quem foi o convidado? Nada, foi o Guilherme. First Blood. Toma na bucha aí. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre a nossa infância, como é que começou a nossa introdução no videogame. Qual foi o nosso primeiro videogame, a história, se a gente jogava pra caralho, se a gente faltava escola pra jogar. Não, tinha família. Eu também tinha família, cara. Meu pai me deu um videogame. Cara, o meu pai é nerd pra caralho, perdeu a vida em Ragnarok. Caralho, então vai lá. Então acho que a gente pode fazer por ordem de idade aqui. Quem é que tem o videogame mais antigo nessa bagaça? Vai se fuder. Mas então, a minha primeira experiência com videogame, meu pai, ele já era um cara nerd, um cara antenado. Aí falou assim, caralho, aí, maluco, estão lançando esse negócio aqui, os microcomputadores aí. Dá negócio. O negócio? Ele aprendeu que o negócio tava longe dos microcomputadores. O negócio é comer c*** com c***. Mas ele teve um MSX. Alguém já ouviu falar em um MSX? Peraí que eu tô abrindo o Google agora. Ouvi meu. Falar, eu já ouvi, cara. Eu só não vou lembrar de como ele era. MSX era aquele teclado? Exatamente. Meu pai teve esse. Caralho. Uma fita cassete e ficar tentando sincronizar o volume, era isso? Eu nunca passei por essa parte, não. Caralho, é a fita cassete mesmo. É, parece um VHS, cara, com um monitor em cima, velho. Eu acho que eu já tenho isso aqui em casa, cara. Aí você botava fita cassete num tocador de fita e ficava tentando achar o volume. Só que, tipo, era muito trabalhoso, porque era um volume muito preciso. Então você tinha que girar devagarzinho. Aí, pã, quando você conseguia achar o volume e aparecia mais na televisão, você tinha que esperar umas 2 horas até carregar um joguinho idiota de matar a mosca. Caraca, pô, joguinho idiota, pelo amor de Deus. Tem Altered Beast pra MSX, meu irmão. Com gráficos excelentemente horrorosos. Vou pesquisar no Google aí. Acho que ele tinha, sei lá, 3 cores. Essa porra de 8 bits zoada que era o MSX. Mas, porra, na época ele era conhecido como um computador de luxo. Uma puta de luxo. Ele era um computador videogame luxo. E poucas pessoas aqui no Brasil tiveram. E meu pai, que ao contrário das pessoas que devem estar achando que ele era rico, era um pobre fudido dono de locadora que resolveu gastar o dinheiro dele comprar um MSX. Que belo investimento teu pai fez, hein? Belíssimo. Você tá vendo aqui, é isso mesmo? Metal Gear saiu pra MSX? Sim, sim. Cara, você... Não, mas aí. O Metal Gear 1 é muito velho. Cara, Metal Gear 1, sem ser Metal Gear Solid, Metal Gear 1 é velho pra caralho. Metal Gear 1 e 2. Meu Deus, alguém tem a data disso, só pra eu ter uma ideia? O Google. Ah, você mereceu! Não tinham muitos jogos que eu tinha pra MSX, ainda mais porque é uma coisa meio rara aqui no Rio de Janeiro, poucas pessoas tiveram. O que eu tive era um joguinho, tipo um paintbrush. E agora você imagina, como eu era uma criança, com uma imaginação muito fértil, eu me divertia brincando no paintbrush sem mouse, maluco. MSX não tinha mouse, então era setinha do teclado. Nossa. E pintar as coisinhas. Tinha um jogo, eu não sei nem se eu me atrevo a jogar, chamar esse negócio de jogo. Era tipo um teclado MIDI que você, novamente, com as setinhas do teclado, tocava as notas no teclado. E eu ficava que nem um mongol na frente da televisão. Assim. Aí eu ia, dó, eu dava dó, dó. Aí eu queria fazer um fá. Dó. Hoje em dia você é um grande músico, né? Teu pai te passou esse MSX como se fosse o legado dele, tá ligado? Eu vou passar pra ele meu MSX. Ou você já era assim, já quando ele comprou e tal? Cara, se meu pai fosse me passar legado, cara, eu ia ter tanto item no Ragnarok, eu ia ter que voltar a jogar aquela merda. O Ragnarok é novo, cara, é tipo recente. Pra você que nasceu em, sei lá, 95. Não força amizade, pera aí, pô. Nasci em 88, cara. Pô, não é um jogo. Joguei Ragnarok o quê? Na minha sexta, sétima série, eu acho. Toda vez que eu olho o meu pai, ele tá em Frontera, pra quem não sabe. Também conhecida como Uruguaiana. E ele tá com um personagem que fica carregando um carrinho. E ele fica assim, falando assim, tentando vender as coisas para as pessoas. Eu falo, ei pai, quando é que você joga? Aí ele, mas eu tô jogando. Eu tenho realmente um legado pra receber em Ragnarok. Cara, mas ele joga até hoje, cara. Joga, maluco. Caralho, cara, teu pai é foda. Não, moleque, sabe por que teu pai é foda? Porque teu pai tem um ferrador no Ragnarok que fica sentado perdendo tempo dele vendendo item e ainda fez um filho, cara. Teu pai é muito foda, cara. Teu pai é o extremo oposto do meu pai. Quando eu tô jogando Guitar Hero no quarto, meu pai passa pela porta, eu vejo o desgosto nos olhos dele, cara. Sério, ele olha muito triste pra isso, cara. Caralho, né, cara? É quase você beijando um homem, né, mano? Porra. Na moral, Guitar Hero joga Rock Band, né? Joguinho de viado. Não, não, mas pior do que o bode que tá jogando Guitar Hero, tem um amigo nosso gordo que ficava jogando Frets on Fire, que era o Guitar Hero, só que com o teclado do computador. Tá ligado, deitado. Eu gosto de chamar de Pobre Hero. Pobre Hero. Era do F1 ao F4 e a palheta era o Enter, cara. Era muito ridículo. Imagina teu pai entrar no quarto e ver você com o teclado de lado, assim, batendo. Achava que fosse um débil mental. Achava que você tá tocando uma pro teclado. É. Tô testando o teclado aqui, pai. Peraí, tem um acelerômetro aqui, muito maneiro. Peraí, pai, tô no solo. You fuck her cause she's dead. O MSX não foi um videogame que eu digo assim, caraca, foi um videogame, altas memórias iradas do MSX. Não, MSX eu tenho pra contar, graças, tipo... Graças a Deus, né, cara? É, MSX é tipo, lol, videogame que eu tive. Eu tinha, tipo, sei lá, 4 anos, eu mal me lembro das paradas. Mas eu lembro desses joguinhos zoados. Mas o primeiro videogame que eu joguei de verdade foi o... Foi o clássico, Atari. Novamente, não era meu videogame, o Atari. Não era aquele videogame assim, nossa, é meu videogame. Apesar do meu pai ter comprado assim, olha só, comprei um videogame pro meu filho. Ligou e jogou primeiro. Sim, ficava chorando. Até que... Eu joguei Atari pra caramba. Só que os jogos do Atari eram muito ruins, cara. Caraca. As pessoas falam assim, não, pera aí, Pac-Man é irado. Porra, Pac-Man é muito maneiro. Pitfall é iradíssimo. Hoje em dia, eu te desafio a jogar 30 minutos de Pitfall. Joga 30 minutos de Pac-Man. Cara, tem um maluco lá do estágio, então comprou um Play 3, né? Porque foi no Paraguai e comprou. Ele comprou na PSN o Pac-Man, cara. Aí nossa, ele jogou 10 minutos e não jogou. E ele falou que é irado, cara, que ele tá jogando direto. Deve ter feito um remake muito brabo do Pac-Man, cara. O meu professor tem um Xbox e meu professor comprou 3 versões de Pac-Man. Qual o problema do teu professor, cara? Ele dá aula pra você. É. Pra vocês que nasceram em 2005, vocês não conhecem o controle do Atari, cara. O controle do Atari é a coisa mais não funcional do mundo. A Nintendo não foi ela que inventou esse negócio de analógico de 360 graus. O controle do Atari era literalmente um piruzinho ligado a um quadrado que só tinha um botão. Então todos os jogos, apesar dos jogos não terem 360 graus de movimento, mal tinham 4 graus de movimento, você podia ter esse movimento e você tinha um botão que variava de jogo pra jogo. Quase nenhum jogo usava esse botão. Mas peraí, não tinha um botão também no próprio Manche, cara? Eu acho que tinha sim. Mano, eu acho que não tinha. Não. Isso era os Atari mais modernos, que tinha em cima da alavanca também tinha um botão. Atari não, isso é Dynavision, galera. Vou mostrar aqui uma foto do controle. Aliás, eu não falei, mas eu tenho uma coleção de videogames antigos. Eu tenho todos os videogames que eu tive até hoje, que um dia eu planejo prender na porta, na parede do meu escritório. Vários videogames velhos. E eu tenho o Dynavision, eu tenho na caixa. Lacrado? Nossa. Não, lacrado não. Eu não tenho coragem de fazer MTDC num videogame, moleque. Imagina. Infelizmente eu não tenho, porque minha mãe é uma monstra que jogou vários de meus videogames fora. Mas a minha mãe também tentava fazer isso. Não, infelizmente eu não tenho, porque eu sou um monstro que quebrava eles quando moleque. Meu pai me fez dar pras pessoas, tá ligado? Meu videogame. Você não usa mais ele, dá pra você também. Essa é a magia dos pais separados, cara. A magia dos pais separados é assim. Poxa, eu tenho um Master System lá na casa da minha mãe. Aí meu pai, mas aqui você tem um Master System 2. Que é a mesma coisa. Cara, a magia dos pais separados era assim: eu chegava, pai, me dá 5 reais pra mim comprar material de escola? Não, pede pra sua mãe. Então me dá 10 reais pra mim na Lan House? Toma. Porque minha mãe odiava Lan House, saca? Aí ele me dava dinheiro pra ir na Lan House, mas me dava dinheiro pra comprar material pra escola. O Atari, ele tinha esse controle, ele teve jogos que entraram pra história. Teve Pac-Man, teve Pitfall, ET, entre outros. Cara, o meu pai teve Atari, cara. Vocês estão falando do controle do Atari? Eu acho que ele foi inspirado no Space Invaders, naquela navezinha, cara, que fica embaixo atirando. Caralho. É igualzinho, velho. Tem chance, tem chance. Ou é alguma coisa muito gay em que ele foi inspirado. Ele é o verdadeiro joystick. Eu joguei um jogo que era muito tenso, porque eu não sabia como passar do primeiro segundo do jogo. O jogo começava, eu não sabia o que fazer. Era os Smurfs do Atari. Divertido aquele jogo, moleque. Era tipo assim, começava o jogo, tinha uma cerca. Você tinha que pular a cerca. Como faz pular? Como faz? Pô, qual era a tua idade jogando isso, cara? Ah, eu era... Você não era nem 22 nascido. 22 anos. Eu não era nem nascido. O filho da puta, né? É um filho da puta o cara que fala um negócio desse. Eu tava com o cara meu podcast com o maior carinho, tá ligado? Convidado, porra. Cara, a trilha sonora no Atari era épico, né, cara? Aqueles barulhinhos eram bem enjoativos. Pã. Pra você, mas aí, ideia. É mais ou menos dessa época, uma tradição que eu carrego comigo até hoje. Eu tinha a televisão, era naquele tempo, era a televisão na sala, pra todo mundo. Aí eu jogava na sala e tal, e minha mãe odiava barulho de jogo. Pode, você é um idiota porque você faz isso, vai, continua. Minha mãe odiava barulho de jogo, e eu jogava na sala. Então, eu criei o hábito de jogar sem som. E até hoje eu jogo sem som. Cara, ele vira pra mim e fala que joga os jogos de tipo de Play 3 de Xbox sem som. Eu não consigo conceber jogar um jogo sem trilha sonora, cara. Eu não consigo jogar jogo com som. É inconcebível, sério. É bizarro, é bizarro. Eu não consigo. É tipo, ele joga Guitar Hero só lendo as pedrinhas, tá ligado? Não, aí não. Aí não. Mas aí chega o Bluff pra mim, pô, cara, se eu ouvir essa música maneirona aqui do jogo tal, não. Não conheço as músicas. Os jogos sem som, babaca. Caralho, já sei se algum dia o bode falar assim, aí o Disco Ninja de você ficou irado. Eu sei que ele tá mentindo. Vou nem falar qual é o episódio de amanhã, mas enfim. Atari teve tanto jogo, tinha muita gente fazendo jogo pra aquilo, então qualquer um tava fazendo. Veio a Quaker, tava fazendo jogo pra só divulgar a marca. Então, tinha muito jogo ruim no mercado. Quando o jogo do ET foi lançado pra promover o filme e foram feitos mais cartuchos de ET do que Ataris comprados no mundo, a galera fez assim, não, tive uma ideia. A gente vai fazer um vai fazer um jogo muito foda. Começando errado, porque o jogo era muito ruim. Vai fazer um jogo muito foda. O jogo vai ser tão foda que a gente vai vender mais Atari e vai conseguir vender todos os jogos que a gente fabricar. O fracasso foi tão grande, que reza a lenda, que muita gente diz, jura que é verdade, que verdade. Os cartuchos sobressalentes de Atari foram enterrados no deserto de Las Vegas, ou do Texas, ou sei lá, da puta que pariu dos Estados Unidos. Por isso eu não gosto de considerar, assim, a iniciação das pessoas nos jogos nessa era. Eu acho que quem curte videogame hoje se iniciou na era de 8-bits. Que sim. Foi que a gente dá, graças a Deus, a Nintendo, que era aquela empresa que fazia cartas. Falou assim, sabe o que ia ser maneiro? Fazer videogame, né? Em japonês. Tamo aqui jogando a nossa sueca, pô! Você gosta de videogame, né? Tá sendo! Eu gosto de jogos. Eu gosto de jogos, né? Jogo. Eles resolveram fazer o Nintendo. Eles começaram meio errado, porque quando eles fizeram o Nintendo parecia um brinquedo. Vocês já viram foto do Nintendo, o Famicom? Na época não era lá no Japão não era Nintendo, era Famicom o nome do videogame. Teve algum Nintendo que não parecia um brinquedo, cara? Todos eles parecem um brinquedo. Você nunca viu a foto do Nintendinho? Caralho, Nintendinho, eu tô vendo a foto do Famicom aqui, parece um robô dos Power Rangers, cara. Mas é, ele parece um robô, cara. Tem nariz, dois bracinhos, é ridículo. Caralho, cara. Pior que os controles são tipo os dois bracinhos. Ele levanta, tá ligado? Ele levanta e faz um break também, assim, mexe, gira o tronco. Tipo aqueles robôs. E no Brasil o Nintendinho foi uma coisa tão perturbada que eu não conhecia o True, não. Cara, eu joguei esse videogame, velho. Cara, eu sou muito velho aqui, cara. Que horror. Meu colega tinha um desse. Pera aí que eu vou cuidar do meu filho e pagar meus impostos. Ao contrário do Japão, o Famicom, a Nintendo lançou um videogame muito mais focado para todos os públicos aqui no Ocidente. Então eles deram um novo look pro videogame e fizeram o Nintendo Entertainment System. Não era tipo um videogame. O mercado tava mega traumatizado com os videogames na época. Tipo assim, caraca, Atari só tendo jogo ruim, ninguém mais comprava, teve a crise dos videogames por causa desse negócio do Atari. Então videogame não tava mais vendendo, era um péssimo modelo de negócio. A Nintendo veio tentando mostrar que não era bem isso, era um sistema de entretenimento. Vocês viram a foto do Nintendo aí? Eu vi sim, cara. Cara, ele parece que ele vai levantar, tá? Parece que ele vai ter tipo uma catapulta embaixo. Catapulta não, um propulsor, assim. Uma mola, velho. Parece a nave do Changeman, cara, igualzinho. É, pode crer, cara. Aquela que abre a frente e os carros descem, tá ligado? Sim, sim. Aliás, era do Flashman, então. Então era essa. Foda-se, não interessa qual era o Sentai, cara. Power Rangers. E o Nintendo, ele veio a ter todos esses jogos. Aqui no Brasil, ele não foi conhecido como Nintendo. Não foi lançado na nossa infância, foi lançado só depois, o Nintendo aqui no Brasil. Pra quem não sabe, e tá dando mole... Só tava esperando. O Nintendo aqui no Brasil foi lançado em diversas... Foi lançado por diversas empresas diferentes. A Gradiente lançou o Phantom System, a Dynacon lançou o Dynavision, e sim, o Dynavision e o Phantom eram o mesmo videogame. Eram cópias legalizadas, né? Nunca saberemos. Mas o meu era o melhor de todos. Eu sei que se chama High Top Game, mas eu falo Top Game, porque eu falava assim na época. Não, mas Top Game, ele ficou conhecido como Top Game hoje em dia. Eu não conheço ele como High. Não, mas ele falava e Top Game. É, e Top Game. Até hoje eu falo quando eu penso nele, e Top Game. É, porque criança, HI, né? HI não tem som, né? Não, e Top Game. Foi nessa hora que a gente veio a conhecer os videogames, os jogos que vieram ser clássicos e marcar a nossa infância e nossa vida até hoje. Foi aí que nasceu Mega Man, Super Mario, entre Mas outros. Aí no NES já tava rolando aquela febre de jogos piratas, porque eu lembro que lá no meu prédio tinha um ou outro que tinha ou Nintendo ou Super Nintendo, não lembro, que eles iam na feirinha comprar jogo, tá ligado? Aqueles cartuchos alternativos. É, tinha jogos piratas sim, só que eles não eram tão comuns. Você não tem que entender que naquela época não tinha internet. O cara baixou, pegou no pendrive. Não era tão fácil assim. E era o cúmulo, né, cara? Você os comprava. Jogos eram muito baratos, cara. Eram muito baratos. Você ia na Arapuã. Arapuã, ligado em você. Na Arapuã você comprava um jogo. E você não comprava por caro. Eu lembro de andar com meu pai na Arapuã. Meu pai ia comprar, sei lá, um videocassete. Eu falava, pô, pai, compra aí esse Alex Kidd pra mim aqui. Então era muito barato. O que valia a pena de você comprar um jogo pirata, que eu conheci, eram os jogos, cartuchos que vinham com tipo 16 jogos. Você metia um cartucho no seu Phantom e tinha lá Mega Man 1, 2, 3, Super Mario 2, Super Mario 3, Super Mario 1, Super Mario Brothers, R-Type, um milhão de jogos lá pra você jogar. Aí você escolhia e tal, yay! Só que essa época eu não analisava o mercado. E não, o meu pai... não tinha boa dica ainda. Não tinha boa dica. E o meu pai era dono de locadora. Então meu pai tinha muito jogo. Ele trazia pra mim diversos jogos. Então eu não tenho como saber e dizer pra vocês assim, não, naquela época era muito mais em conta você comprar um jogo assim, porque o pirata saía X vezes mais caro. Eu acho que você abre uma locadora de videogame, você condena seu filho a gostar de videogame, né, cara? Meu pai não abriu uma locadora de videogames, ele abriu uma locadora. Tinha tudo? Videogame, filme, tudo? Isso. Caraca. Amigo, posso fazer uma pergunta que sempre tive curiosidade? Pra onde foram aqueles VHS, cara? O que aconteceram com eles? Estão na casa do meu pai. Ele abre a porta da garagem assim, tá ligado? Meu filho, isso aqui um dia vai ficar pros filhos dos seus filhos. Você joga seu MSX num trono de VHS, né? Cara, um dia meu pai vai botar tudo no, numa cestinha, vai andar em Prontera e falar, vendo, quero vender. Aí vai parar um cara dele, comprar uma VHS e vai falar, miúpa, please. Não, assim, uma parada que eu sempre tive dúvida e tal, não sei se é uma coisa minha, se eu sou maluco, mas eu era viciado, cara, em cheiro de locadora. Tem alguma coisa específica que eles colocavam em locadora? É, cara, eles passavam cocaína na parede. Porra, cara. Sim, velho. Sério, sempre, quando eu chegava na locadora, me dava uma sensação absurda, eu tava mais leve, caralho, assim, sabe? Nego doentio pra tudo, velho. Caralho, Pumba, tu é foda. Eu já vi gente que gosta de cheiro de gasolina, cheiro de caralho, meio... Caralho, cheiro de gasolina é bom pra caralho, cara. Caralho, esses são muito doentes. Pô, eu também tu gosto. Tu chega no posto, tá ligado? Você como quem não quer nada. Teu pai tá passando o carro, sentado no banco de trás, sentado esperando a bagagem do carro. Aí do nada vem um cheirinho no seu nariz, assim, que você... Cara, é porque você não tem... A minha moto, eu abro o tanque dela pra cheirar, velho. Não, aí não é não, cara. Você vai perder teu olfato com 20 anos, cara. O Jardim enfia borracha no nariz, cara. Tinha um amigo meu que quando eu era fumante, ele pegava o meu maço de cigarro, abria... Ele não era fumante, ele abria e cheirava assim... Caralho, muito bom. Vocês já viram a caixa do Donkey Kong do Nintendinho? É muito maneira! É a coisa mais dorgas do mundo, moleque! Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, achei! Pra quem não viu, vocês são menos felizes. Eu estou fazendo vocês pessoas melhores agora. Caralho, o que é isso? É o Thor, maluco? Uhum. É o Thor de preto. É o Mario, cara. É o Jumping Man. É o Jumping Man, o Mario, moleque. Mega musculoso com o martelo do Thor olhando pra um monstro, moleque. É o homem macaco mesmo, né, cara? Caralho, como é que o Donkey Kong saiu disso pra virar esse macaquinho enviado que ele é hoje, cara? Moleque, ele e o Mario tomaram ele um. Ele tá jogando a barriga de prata, cara. Que bagulho foda. Nada a ver com o Donkey Kong. Não, e qual é a dos lasers? Cara, isso não é laser não, cara. Não, é o ferro que ele sobe, cara. São os andames malucos lá. Tu não jogou mesmo nessa época, tu não tem imaginação de visualizar, era o jogo era assim mesmo, cara. Isso não, não, eu lembro disso. Que ele ficava só na fileira de cima, atacando os barris pra baixo, você tinha que ficar andando pro lado pro outro, subindo a escadinha. Aí, acho que eu tô vendo a calcinha da princesa, hein. Caralho. Nipple! Mamilo! Mamelas! Muito polêmico, vamos mudar de assunto. Não, eu tinha meu Top Game e tal, e tipo, eu tinha meu vizinho, a gente jogava o jogo da Tartaruga Ninja. E essa molecada não sabe que não existia memory card, save game. Até mesmo password era meio raro, não entendi. Caralho, password é uma coisa mais chata que nem, cara. Que você pegava uma folha em branco, aí você ia botando password, aí você riscava e escrevia embaixo. Daqui a pouco, no final do jeito, tava a folha inteira preenchida, cheia de password, com todas as fases do jogo. E você era esperto. Sabia. Você era uma criança esperta, então você não botava uma referência de que qual aquele password era. Não, não, não. Você só deixava o recado, tá ligado? Aí depois, tipo, 3 dias depois, você ia lá, pegava, falou, por que porra é essa? Eu nunca mais vou jogar isso, amassava. Aí depois vinha teu primo da outra cidade te visitar e falava, vamos jogar não sei o quê? Vamos. Ah, pô, tem uma fase zerada. Deixa só eu passar o password aqui. Aí cadê o password? Tá no lixo. Tava o dia inteiro procurando. Quero ver tu zerar Mega Man sem password, moleque. Mega Man 1, tu é muito sinistro. Sinistro! Aí no Nintendinho, assim, tinha. Você não tinha passou, não tinha porra nenhuma, aí o que, que eu fazia? Ele tava jogando Tartarugas Ninjas, muito maneiro, tarará, tarareu. Filho, tá na hora do seu amiguinho ir embora! Isso devia ser 8h30 da noite, hora de criança dormir. Aí a gente pausava o jogo, desligava a televisão e rezava pro no dia seguinte, depois do colégio, o videogame ainda tá funcionando. Caraca! Já tava funcionando assim. Meu Top Game quebrava freneticamente, cara. A cada 2 meses tinha que ir pro conserto. Claro, porque naquela época. Sabe, essa é a época em que a sua mãe botava a mão em cima do videogame e falava: filho, tá ficando quente, vamos desligar um pouquinho. E tinha o famoso transformador que ligava o videogame na tomada. Caraca, cara. Se tu jogasse transformador em alguém, moleque, tu ia fazer um estrago. Era aquela época que você trocava a sua diversão do videogame pela, tipo, a integridade física da sua mão, porque você fudia a mão toda pra instalar o videogame na TV. E ainda ouvia da sua mãe dizendo que estragava a TV toda, o videogame. Instalava videogame, aí meu pai é militar, ele trabalhava no quartel. Aí quando ele, por algum motivo, guardava o videogame, eu queria jogar o videogame, era aqueles dentinhos que encaixavam na televisão. Sabe? Tô ligado. Assim, ei, duas panelinhas. É, essa molecada de cabo HDMI, cara, não sabe o que é isso. Aí tem que botar, segurar, arroscar, botar o outro, roscar, beleza. Só que o criança não tem coordenação motora pra fazer isso. Não, cara, aí, tu sabe o que é? Tu sabe o que é uma criança chegar pro seu pai e falar: pai, me dá uma chave de fenda que eu vou ligar o videogame na televisão. Desencapar aquele fiozinho, tá ligado? Enroscar ali. E apertar o moleque, não dava, cara. Não, todo mundo aqui já nasceu formado como técnico em eletrônica, essa é a verdade. Eu ganhei uma vez, eu acho até que era o Final Fantasy 1. Não, só não. Que era um jogo com muito, muito texto. Muito, muito texto. E eu não sabia o que fazia. Assim, não sabia ler, né? É, porra, eu sou inglês, né, porra, é uma criança, cara. Eu não sabia o que tinha que fazer, eu odiava aquele jogo, cara, assim. E eu peguei muito mal com a minha tia, porque ela perguntou: você gostou do presente? Eu falei: não, eu não sei o que tem que fazer. Não, criou um climão constrangedor na família, cara. Deve ter sido cara velho o jogo. Caralho, tua tia deve ficar felizona. Nunca mais ela te deu presente, não foi, não? Ela que me deu o Pokémon Stadium depois. Pô, aí acertou. Cara, você tem uma tia tão legal. A minha tia, ela é meio hippie. Meio hippie não, mas ela é mais, sim, cultura. Ela fala que o videogame não presta, só me dá livro. A minha me dá toalha, copo, prato. Caralho. Prato? Quem que dá prato pra uma criança? Prato. Prato, cara. É sério, cara, dava prato. Cara, fala que é de bateria, por favor, cara. A família do Jardel era muito pobre, aí a mãe, a tia dele: tá aqui, Jardel, aqui um prato, ajuda sua mãe, cara, e tal. Aqui, um prato, agora você pode comer em paz, meu filho. Ele pegou, segurou o prato no coração, olhou pra ti e falou: agora eu posso comer. Sem sujar as mãos. Cara, tipo, era muito foda que a gente fazia aniversário, né? Todos os convidados levando carrinho, brinquedo, alguns levavam roupa, né? Que é obrigatório. E a sua tia chegava com um jogo de pudim lá, uma travessa e uns T-Rex. No ano seguinte ela te deu os talheres, né? Eu imagino o Jardel debaixo da árvore de Natal brincando com os T-Rex. Achei a cara dele voando assim. Tô imaginando o Jardel morando numa oca, cara. Eu só não quero imaginar ele brincando de casinha. Eu achava foda do Master System que ele colocava uma dificuldade a mais, né? Que você não conseguia pausar no controle. Tu tinha que andar até o console e apertar no próprio videogame lá o pause. Pra você que tinha o Master System indigno, o compact da Copa do Mundo, que de compact não tinha nada, era o tamanho de um teclado de computador, funcionava pilhas, era pesado e esquentava. Mas o meu primeiro foi esse, E aí, não cabia na minha mão. Eu tive o Master System 1, 2, 3... Não estou brincando. Um, cara, eu conheço dois. O dois eu tive. Eu agora tenho um aqui no meu armário. Ele como é que ele é? Ele é literalmente do tamanho de um teclado. Literalmente, só que ele é maior. É o tipo, preto e vermelho? Verticalmente, é. Ah, então foi esse que eu tive. O um e o dois são iguais. Eles não mudam, só mudam o jogo na memória. Ah, tá. Eles têm uma entrada pra óculos 3D. Eu tenho óculos 3D até hoje. E ele tudo que funciona com os 3D é assim: você bota o jogo, aí você fala: bote o jogo em 3D! Aí você aperta o botão e o jogo fica escroto. Tipo, pá! Escroto! Aí você bota o óculos, acende, aí o jogo fica normal. Sacanagem, cara. Muito merda. O Master System, cara, eu ficava bolado porque eu acho que eu era o único idiota que lia o manual do videogame. E no manual tinha uma parada falando sobre epilepsia. Eu tô no maior terror, cara. Caralho, não, porque se você jogar o videogame por mais de uma hora seguida, você corre sérios riscos de ter epilepsia. Epilepsia é uma doença na qual você perde sensibilidade, você fica fotossensível e não sei o que lá. Pode ter tontura, dormência e até ter... Vai pegar a mulher. É, exatamente. E aí eu pegava, quando eu tava tipo, jogando videogame há uma hora, assim, eu começava a ficar inquieto, que eu queria passar de fase e não dava pra salvar, mas eu não podia ficar jogando uma hora. E aí quando eu passava de uma hora, eu ficava mal, cara. Eu falava, ah, não, eu acho que eu tô enxergando meio esquisito, será que eu vou ficar doente mental pra sempre? E blá, blá, blá. E aí eu parava depois de um tempo. Viu? Você jogou demais, ó, pra esse fogo. Não é. E eu acho que é relevante falar que, não sei como foi no resto do Brasil, porque eu era uma criança, mas aqui no Rio de Janeiro, era, a impressão era que Nintendinho era uma coisa errada e suja. A Sega era uma empresa muito poderosa. Porque todo lugar você via a casa de vídeo, um Sonic gigantesco olhando e fazendo joinha. Caralho, é. Não, mas sabe que é pior do que isso depois. O Sonic tava quase abraçando um símbolo assim, discreto, de ouro, escrito assim, Tectoy. Exato. Duas megas empresas controlavam o mundo, cara. Alguns anos depois, o Sonic foi substituído pelo Silvio Santos. Era o Mega Drive vinha com o Show do Milhão. Milhão 3. Show do Milhão. Show do Milhão. Era genial isso, cara. É, tinha uma maldição do Master System que era o tal do Software Error, né? Você tinha que soprar a fita o dia inteiro pra acabar com essa merda, cara. Tipo, cartucho teu podia ficar a vida inteira dando software erro, você podia atravessar os dias, tentar colocar ele de novo, passar álcool, passar borracha. Pra mim, caralho, eu perdi uns três cartuchos assim. Passar borracha, um clássico. Mas clássico. Nada mais clássico do que assoprar a fita. Você pega e enfia a fita, não funcionou. É assim, os Master System, jogo na memória, Sonic. Aí você vai lá, vamos jogar aqui, sei lá, Alex Kidd. Aí tu bota o fita do Master System, liga, Master System, aparece o Sonic dizendo não. Não, sempre. E botar a fita de quininha, cara, botar ela assim de lado. Não, eu acho que nessa posição ela vai e dá um tapa. Cara, vocês estão falando de soprar, cara? Essa parada de soprar é tão crítica que hoje em dia sopra até CD quando não tá com problema, tá ligado? O Xbox trava, eu pego, assopro o CD e põe de volta. É, eu falar que eu não faço isso não, hein? É, porque você não usa Xbox. Porque, porra, Xbox, na moral, pelo amor de Deus. Ah, o que que tem Xbox aí, rapaz? Xbox, grande rapaz. Videogame. É, grande todo mundo aqui tem Xbox. Eu não tenho um Xbox. Todo mundo aqui tem um Xbox. Você é um idiota. Porque ele tem Play 3 também, né? Não, é porque eu posso ter os três videogames, entendeu? Da terceira geração, ele é riquinho. Aí ele fica tirando antes. Não, não, quinta geração, porra. Foda-se, eu roubei terceira. O PSP do Só, é PlayStation 3. Começou a primeira geração, é PlayStation 1, pô. Não existia nada antes do Play 1. O nada vazio. Existia o pré-videogame. Mônio Castelo Dragão, vamos lá. Mestre de sujeira, rei do lodo, príncipe dos bueiros. Estamos falando dele, o Capitão Feio, mais terrível vilão das histórias em quadrinhos. Num ataque de surpresa, ajudado por um poderoso exército de monstros que conquistou o mundo. Somente uma pessoa pode devolver a liberdade para todos. Mônica! Ela é uma garotinha meiga, delicada, mas geniosa. E possui uma força incrível. Contando com a ajuda de corajosos amigos, Mônica desafia o exército do Capitão Feio. Tem um probleminha. Se fracassar, irá se transformar num monstro de sujeira. e o mundo ficará poluído para sempre. Não podemos deixar que isso aconteça. Pegue o joystick e ajude nosso amiguinho a enfrentar esses monstros. Eu ouvi outra coisa depois do pai pega o joystick. Você está com a mente poluída. Cara, eu não, vocês gostavam muito de Mônica no Castelo do Dragão? Eu amava. Eu já acabei com a sua infância. Sou o cara que acaba com a infância de todo mundo falando que Mônica no Castelo do Dragão não existe. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. É a Mônica, é a Mônica, cara, é a Mônica, acabou. É mentira tua, não estou ouvindo, não estou ouvindo. A Mônica do coelho ereto. Exatamente, o coelho da Mônica, moleque, o coelho mais duro do mundo. Não, porque era um jogo, eu me lembro que eu tinha um almanacão de férias que tinha a história prólogo do Mônica no Castelo do Dragão. Fato, que ela tinha aquelas botinhas com asinha e o caralho. Exato, aparecia a Lili Jacaré. Meu nome é Lili Jacaré, eu tenho uma carta pra você. Aí, nessa historinha e tal, aí eu, pô, muito maneiro, tá. Aí eu ganhei meu Master System Compact da Copa do Mundo, que eu gosto de falar o nome completo. Compact da Copa do Mundo. Compreto esse nome. E tipo, o Master System Compact da Copa do Mundo tinha a versão para meninos e para meninas. O para meninas era rosa e vinha com Mônica no Castelo do Dragão na memória. Foi isso que você ganhou. Inteira... Não, eu ganhei o preto com o Sonic idiota. E eu sempre quis o rosa porque tinha Mônica no Castelo do Dragão, que eu nunca tive a fita. Aí que quando isso? Eu falei, mãe, eu quero Mônica no Castelo do Dragão, eu quero Mônica... Porque eu, tipo, eu me vi alugando essa fita, cara, assim. A gente pagou 3 vezes o preço da fita na locadora. Aí eu falei, mãe, eu quero o jogo da... Porque pra mim era o jogo da Mônica. Aí minha mãe falou, eu morava em Santa Cruz ainda, falou, eu vou até Campo Grande, essa maravilhosa metrópole do Rio de Janeiro... Onde tem a fabulosa loja chamada Casa e Vídeo. E vou comprar o jogo da Mônica. Beleza, vou ganhar o jogo da Mônica. Eu tô todo feliz. Tá aqui, filho, o jogo da Mônica. Eu, ah, que feliz é quando ganha era Mônica o Resgate. Putz, que é Wonder Boy 3. Assim, o jogo é até melhor, mas não era a Mônica no Castelo do Dragão. Fala isso pra uma criança, cara. Assim. O moleque brigou com a mãe dele e ficou sem conversar com ela o resto da vida por causa disso. Eu hoje tenho uma mágoa. O que acontece? Uma coisa legal pra você falar, pra ser dita, é que o Sonic, ele foi feito primeiro pra Mega Drive. Só que o Mega Drive não chegou aqui assim, tão juntinho assim. Então, você tinha o Mega Drive vendendo assim na mesma época, mas tinha o Master System vendendo a Vera e tinha Sonic pro Master System fazendo muito sucesso. Eu conheço mais pessoas, eu fiquei surpreso porque eu não achava isso, mas eu conheço mais pessoas que jogaram Sonic pro Master System do que jogaram pro Mega Drive. Tá louco. Eu não consigo aceitar que o Sonic 1 não é o de Master System. Eu sei, mas pra mim não é concebível. Os Sonic de Master System eram muito diferentes dos Sonic de Mega Drive. E isso vale a pena você lembrar, porque, por exemplo, no Mega Drive, pra você pegar as esmeraldas do caos, você tinha que ir na fase especial louca psicodélica da epilepsia, dar a dancinha lá maluca e pegar a esmeralda. No Sonic do Master System, não, elas ficavam escondidas nas fases. Então sim, você tinha que procurar nas fases, era muito maneiro. Era bem legal. Tocava uma musiquinha maneira também quando acontecia. O de Mega Drive era melhor, porque não tinha Master System. Eu acho o de Mega Drive melhor. Sonic 2 pra Mega Drive é um dos melhores de todos. Mas Sonic 2 pra Master System tem o final mais triste de todos os tempos. O Master System ele não tinha capacidade técnica pra rodar o Sonic e o Tails ao mesmo tempo. O Sonic 2, o Sonic 2 do Mega Drive, você jogava com o Sonic e o Tails correndo atrás de você. Fica muito seguindo, né? É, no Master System, porra. Que idiota, o Sonic. Você pulava e o Tails pulava atrás de você. No Master System, o máximo que eles conseguiam era o Sonic dando pisadinha no chão com a mão na cintura e olhando pra tela. Isso era o máximo. Mas aí, aí qual é a desculpa que eles vão fazer no Master System? Aí no comecinho, a história do jogo que mostrava no comecinho do Sonic 2, do Master System, era o Robotnik roubando o Tails e levando embora. Aí você correndo atrás dele e começa o jogo assim. Ou seja, você tem que salvar o Tails. Só que se você não pegar todas as esmeraldas do caos, você não consegue ir pra última fase que você salva o Tails. E tem o final zoado sem o Tails. Aí tá o Sonic correndo assim durante o dia, voando os passarinhos felizes e tal. Yeah, feliz, sobe os créditos. Aí no final o Sonic dá aquela freada clássica e olha pro céu. Porque anoitece quando ele tá correndo. Aí ele olha pro céu. No céu as estrelas começam a brilhar e formam um Tails. Tipo assim, ele morreu! Caralho! PlayStation é a coisa mais genial de todos os tempos. É genial, cara. Você abre o espaço do CD. E quando você abre o espaço CD, tem um cartucho! Cara, é mexer com a boa fé de um pai. Um pai, você sabe, tá ligado? Pai vê. Não, imagina um gari. Você é um gari. Aí você, pô, tem 30 filhos, mas é aniversário do seu filho mais velho. Aí você, porra, vou comprar presente maneiro. Pô, ele tirou 9 na escola e tal. Aí tu vai na Uruguaiana e tal, tu vai entrar assim no camelô, tá ligado? Vai lá dentro pra comprar lá dentro o PlayStation pro teu filho. Tu vai mal intencionado aí, já, né, cara? Antes. Não, porra, amigo. Eu sou carioca, não estou de bobeira. Antes de você entrar, já vem aquele cara te abordar com aquela caixa no colo, tá ligado? Pô, vai o PlayStation aí, o PlayStation aí. O cara, quanto é que tá? Ele fala, o preço é baratinho, tu compra. Aí tu chega em casa com teu filho e tu não entende porque teu filho tá te xingando, cara. Não, cara, acho que o PlayStation seria o videogame mais foda de todos os tempos se na hora que você abrisse essa tampinha, tocasse um Rick Roll. Deixa eu contar a última história, então. Deixa o Pombo contar a última história, que de preferência com uma piada boa no final, Pombo, pra gente rir e a risada subir e acabar. Aí, pode terminar com essa aí mesmo. Sacanagem, mano. Ninja Inimigo, tá aí? Podcast de Tanguinha! Eu não vou gritar, sacaneio meu grito, eu não vou gritar. Se liga, cara. Muito obrigado pela sua participação. Entendeu? Se não fosse você, qualquer videogame antes de Master System aqui ia ficar no mute. Entendeu? Então, valeu mesmo. E diz aí, de onde é que você é, cara? Deixa um recadinho pra galera. Eu sou do Rio de Janeiro. Brasil. Complexo do Alemão. Não, o complexo sou eu. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo. Eu sou de um podcast chamado Eu Gosto de Jogos, que fica no site baixofrentesoco.com. É site? É site isso? É site. A gente agora é site, cara, a gente pagou pra isso. A gente comprou o título, tipo Barão, tá ligado? Só que é site. Aí quando vier o cabeção agora perguntar, é site isso? Você pode falar, é site. É só pra isso. É só pra isso, cara. E pra facilitar pra vocês acharem, mas tudo bem. Então pra gente achar que tá fazendo alguma coisa séria. Acessa aí que vocês ficarem ligados, vocês vão ficar por dentro das fitas de alta periculosidade que, pô, foram, né? Vai ser. Tá sendo. No mundo dos jogos e diversão. Acessem lá, que é um podcast muito maneiro, sobre jogos especificamente. A gente vira e mexe e vai acabar falando de videogame aqui, mas não é o nosso foco, entendeu? Aí, então, tentem resgatar o Baixo Frente Soco sempre que vocês forem falar sobre videogame aqui. Sim. Levanta aquela pra cortada, assim. Pode deixar que sempre que a gente for falar, a gente vai tentar chamar um de vocês aqui pra marcar presença. Isso aí. Então, altamente recomendado pela segunda vez e, se Deus quiser, mais vezes vocês não morrerem ou então nós matamos vocês e, foda-se, não tô falando mais nada a ver com nada. Foda-se. Caralho, chegou uma hora da noite que dá uma bebada, né, cara? Ah, cara. E-mails. E é isso aí, galera! Vamos agora ler os nossos... Nada! Vamos ler porra nenhuma, porque ninguém mandou e-mail nessa bosta. É um bando de reticências. Só isso. Só isso que eu falo. Mandou e-mail, cara? Porra, a gente fez um programa grandão. Tudo bem que foi ruim pra caralho, mas porra... Manda e-mail e xinga, tá ligado? Mas faz alguma coisa, participa nessa bosta. Vamos tirar esse quadro de e-mails da próxima vez. Se não chegar um e-mail, a gente vai mudar o quadro pra quadro de recados. É o que eu falei, eu acho que boa parte desse pessoal que ouve aí não deve ter essa habilidade de escrever. Então é um impedimento que eles têm, eles não conseguem, né, mandar um e-mail pra gente. Ou então, se vocês não sabem como funciona o e-mail, fala com a gente, alguém dá um recado. A gente faz uma videoaula pra vocês, pô. Exatamente, a gente faz mais um informativo e informa todos vocês, seus tapados de merda. Seus Zé. Porra, nenhum e-mail chegou, nenhum. Ou então, de repente, o nosso servidor tá com erro no servidor de e-mail e a gente tá xingando à toa aí, né? É uma possibilidade, é uma possibilidade. Já pensou? Porque a gente vai lá, abre a parada, tem 1514 e-mails. A gente vai ter que fazer uma edição só pra ler, cara. Eu não acho acelerado. Que vai ser nesse caso não, mas tudo bem. Mas vamos lá. Então, eu você que não mandou e-mail, Pombo, pra onde é que a pessoa tem que mandar e-mail? Bom, eu queria mandar essas pessoas pra outro lugar, mas já que elas vão mandar e-mail a partir de agora, eu tô crente que isso vai acontecer, né? Eles vão mandar para podcastdetanguinha@tanguinhacorp.com. podcastdetanguinha@tanguinhacorp.com. Não é difícil. Isso aí. É arroba, tá? Não é arromba de novo, não. Eu acho que a galera tá mandando arromba. Mas, sinceramente, você não precisa mandar e-mail também. É só, e-mail é mais pra quando é um recado muito grande, um recado que você não quer que os outros leiam, entendeu? Que é o ideal. É o ideal. Mas se você quer mandar uma coisa simples, um recadinho, só falando, pô, você falou merda no não sei aonde, você vai no próprio site que tem lá no campo de recados e você pode participar. Mas por que o Pombo que falou merda? Não, foi só um exemplo. É uma perseguição. Porque se eu falar o bode não tá aqui pra reclamar, entendeu? Ah, tá. Então tá bom. Entendeu? E olha só, outra coisa. Pra vocês que não nos seguem ainda nem no Twitter nem no Facebook, é muito simples. É só ir ali em cima na direita, embaixo do header. Na direita tá ali o símbolo do Facebook, do Twitter e o pra assinar o feed no iTunes, pra postar os episódios automaticamente. E se você não sabe como isso funciona, é só ouvir o informativo de Tanguinha 01. Eu acho mais provável, visto que eles não sabem nem ler e escrever. Então, vamos lá, Pombão. Já que não tem mil, vamos pelo menos ler os recados aí. Vamos aos recados dos alfabetizados de hoje. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro recado... Na verdade, o primeiro recado é do Pluff mesmo. Bom, o primeiro recado é de um amigo aqui bem educado também, mas pelo menos ele sabe escrever. Gani, ele disse assim... Pluff e Pombo ficaram com inveja porque eu mandei o bode levar pau no cu e depois concordei com ele, é? É isso aí. É, eu acho que é, né? Ele não entendeu, a gente confirma. Ué? Por favor, né? Tem que ser direitos iguais aí. Ficar formando casal e excluindo os outros não pode. Ele disse assim, então, meus queridos, duas trozobas veiudas, peludas e meladas em cada um de seus respectivos cus e suas bundas. Cara, isso aí tá errado, cara. Como é que o cara vem mandando recado? Não, cus de suas bundas. Ah, os cus de suas bundas. Tá mais errado ainda, cara. Você, toda vez que você manda um e-mail, um recado pra cá, você erra pelo menos 14 vezes. Então, vamos maneirar. E quando falarem algo de bom e relevante, eu concordarei com vocês também. É, espero que sim, espero que sim. Eu vou falar uma coisa muito relevante. Mamilos! Mamilos! Não, isso é muito polêmico, cara, porra. Tá bom, parei. Vai dar merda. Então, até agora, só quem falou algo de bom e relevante foi o bode. A gente vai buscar melhorar e acompanhar o bode. O bode é minha meta sempre. Vai lá. Deixa eu ler, então. O único outro recado que não é... Ah, não, tem mais dois recados. Então, eu vou ler o do Jardel. O Jardel falou assim, que ficou muito bom os últimos 15 minutos do podcast, como prometido. Ou seja, a gente vai limar. Ele só gostou do e-mail. É, eu também só gostei do e-mail. Tá a próxima edição vai ser edição e-mails. Não, mas esse podcast agora vocês ouviram agora, ficou bom pra caralho. O e-mail vai ser a pior parte, foi a pior parte da edição, não foi não? Fala aí. Ah, beleza. Vai ser, tá sendo. E, como sempre, o Pedro mandou um recadinho aqui. Pegadinha foda, vocês é que são os merdas. Valeu, Pedro. Obrigadão aí pela participação. Eu gosto do Pedro que ele. A mensagem dele poderia ser apenas Ctrl V. Em vez de escrever. Ele só troca a palavra do dia. Exatamente. Ah, o Pedro é muito criativo. Então é isso, galera. É, galera. Meio curtinho mesmo, recadinho curtinho. Curtam no Facebook, no Twitter, no Orkut não tem, mas o Pombo prometeu que ia criar. É isso aí. Eu sei onde cada um mora, se não mandar e-mail, eu vou aí, vou arrancar a mão de vocês e digitar aqui no meu teclado o e-mail. Beleza? É. E vou ficar avisado. Também nossos parceiros aí do lado aí. E beijo, me liga! Show! Bom, é isso aí, galera. Meu direito aqui de errata, não, direito de resposta. Eu tô aqui pra me defender, né, e dizer que a declaração, né, a afirmação do nosso amigo Pluff durante o quadro BioQuiz de Tanguinho de que eu não gostava da minha mãe, é uma afirmação falsa, né? Eu gosto muito da minha mãe, é uma pessoa que eu até gostaria de agradecer pela minha vida, beijo mãe, né? Obrigado por todos os almoços, obrigado por tudo, e não ouça esse idiota chamado Pluff que acaba falando essas inverdades de você, da minha família. Mas e o seu irmão, você gosta? Não, essa parte eu gostaria de pular.